barato diferente, tu tá. Vou dizer, vou ligar. Tem uns Patrício que me fazem parar pra pensar. Raciocinar, ficar meio cabreiro. Observar o último ao primeiro. Então vai vendo, eu vejo no Audi A4. Com topete no cabelo e uma mina do lado. Tipo a Xuxa, tipo a feiticeira, tipo a Angélica. Hoje é sexta-feira, Maria gasolina e chuteira é mato. Tem uns malucos calçar no rabo, eu tô ligado que paga um pau, enfim, que se interessa pelas vaca loira que se entrega aqui. Aparece nas festas empiriquitadas, ti-ti-ti, blá blá blá, conversa fiada. Enquanto o Loki do áudio se cagueta, que a família tem apartamento, casa e terra. Pros filhos, pros netos, até pros bisnetos. Tô enxergando no olhar o golpe correto. Pra cima do boy que não tem malícia, educação requintada de primeira linha. Tudo grão fino, tudo enjoado. Então, sente nojo da favela e dos barracos. Nem imagina que a loira mora lá, que gasta seu salário de doméstica pra se maquiar toda a imagem, toda a pose. Ao mesmo tempo que a família quase passa fome. É de morrer de rir. Dá um tempo, logo mais vou prosseguir. A banca canta, a favela balança. Playboy se incomoda, se espanta. O rap espalha informação feito craque. Favela não é conto de fadas. A banca canta, a favela balança. Playboy se incomoda, se espanta. O rap espalha informação feito craque. Favela não é conto de fadas. Bum, pá, chegando pra firmar. Fuzileiro da rima, terrorista da escrita. Levada que hipnotiza assim. Na embolada ou na esticada, haha, chicote estrala. A ideia é forte, já constou do sul ao norte. Também de leste a oeste, balancei todo o Brasil. Já tô chegando em Budapeste. Versão 2001, turbinado, na febre. Vem fazer o teste. Playboy forgado nesse mundo, a pior peste. Ninguém se esquece, é o pico do ridículo. Filho de juiz em praça pública, queimando o índio. Tirando onda e me deixa irado. Eu quero ver cê tira onda com a 12 enfiada no rabo. Aí não vai dar mais pra você rebolar. Nas boates de elite, de roupinha toda chique, blá. Me dá nojo a sua trupe, mas o rap é minha granada. Eu vou explodir o country club, acabar com o clube club. Vou implantar o terror. Vim pra provar que pobre não é inferior. Tenho ideia pra trocar com sociólogo e pá. Jornalista, cientista, traficante ou prostituta. Escrevo não pensando em mim, me preocupo é com quem escuta. Então apague CD gravado, mas não abandono os truta. A elitezinha é o contrário, só enxerga o próprio rabo. Aí classe de otário, bando de arrombado. Seu tempo tá contado, cê pensa bem que é melhor sair fincado. Se liga boy, da linha no retró. Se muda pra Miami que não faz falta pra nós. Antes que seja tarde, covarde cuzão. Antes que o hip hop, o MST toque em todo o coração. E acenda em todo pobre a chama da revolução. Então, haha, quero tá lá pra ajudar te fuzilar no paredão. Rapá, ratatatá, quero tá lá pra ajudar te fuzilar no paredão. A banca canta, a favela balança. Playboy se incomoda, se espanta. O rap espalha informação feito craque. Favela não é conto de fadas. A banca canta, a favela balança. Playboy se incomoda, se espanta. O rap espalha informação feito craque. Favela não é conto de fadas. Mas que bonito, sorriso é perfeito. Cabelo bem tratado, com cara de modelo. Toda empinada com o rabo lá em cima. Cheia de graça, ela passa, desfila. Esnobos, maluco do bairro, os colega de infância. Os manos sem carro, as minas de trança. Eu não me iludo com a senhorita, não, não. Que adora ser chamada de patricinha, não. Com celular enganchado no bolso. Daqueles que parece um tijolo. E as gírias você tem que escutar. É shure, não sei que tem, não sei que lá. É piercing no umbigo, na sobrancelha. Piercing no nariz, piercing na bucha. Deixa quieto, deixa quieto, eu vou passar batido. É que tem uns bagulho que é ridículo. demais. Rapaz, você ri e eu recordo. Esculachar os boy é coisa que eu mais adoro. Olha lá o estilo daquele figura. É como meu pai fala sempre: é falta de surra, é falta de tomar um couro de corda. Você é pobre, Zé Ruela, acorda. Tem uns outros que já são mais complicados, né? Eu já vi caso de maluco alugando carro pra pagar de playboy no Guarujá, se exibir no shopping pra impressionar. No Terra Brasil, com salário do mês inteiro, sem luz, sem água no chuveiro, servente de pedreiro, peão de construção, ou se pá faxineiro, não é não? Então, quer ser mais um gatinho da moda? Quer chamar a atenção dos idiotas? É de morrer de rir. Então, a fita é essa daqui. A banca canta, a favela balança. Playboy se incomoda, se espanta. O rap fala informação feito crack. Favela não é conto de fadas. A banca canta, a favela balança. Playboy se incomoda, se espanta. O rap vale informação feito cara. Favela não é conto de fadas. A banca canta, a favela balança. Playboy se incomoda, se espanta. O rap vale informação feito cara. Favela não é conto de fadas. Playboy paga pau, vai.